Não vou precisar de hospital, pois na cidade celestial é que eu vou morar. Vou ficar livre de dívidas, eu vou, e da compra do mês, eu vou, do carro financiado, eu vou, e daquele mal freguês. E o mundo não me verá jamais. Eu vou subir como águia, vou voar. Para trás não vou olhar, pois o mundo já passou. Eu vou morar no céu, não vou pagar aluguel, nem água e nem luz. Eu vou morar no céu, não vou precisar de hospital, pois na cidade celestial é que eu vou morar. Vou ficar livre do emprego, eu vou, que me causa opressão, eu vou, de pagar o telefone, eu vou, a faculdade e a televisão. E o mundo